em nome de Cristo que exercemos a função de embaixadores. E por nós é o próprio Deus que, na realidade, vos dirige um apelo. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Visto estarmos cooperando com Ele, nós os exortamos a não deixar sem efeito a graça recebida de Deus, pois Ele diz, no tempo favorável eu te atendo. No dia da salvação venho em teu socorro. Eis agora o momento inteiramente favorável. Eis agora o dia da salvação. Meu irmão, é isto. Eis agora o momento inteiramente favorável. Eis agora o dia da salvação. Nós estamos vivendo um tempo favorável, um tempo de conversão. É Deus mesmo que está nos dando a graça da conversão. Eu assumo para mim as palavras de São Paulo. Ela está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. 2 Coríntios 5, 20. É em nome de Cristo que exercemos a função de embaixadores. E por nós é o próprio Deus que, na realidade, vos dirige um apelo. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Meu irmão, minha irmã, seja qual for a sua situação, é Deus mesmo falando a você e convidando você. Reconcilie-se com Deus. Veja, é Deus oferecendo a você reconciliação. Você podia imaginar isso? Não é você indo pedir a Deus clemência e misericórdia, não. É Deus indo na sua direção e Ele tomando a iniciativa de convidar você à reconciliação. É claro, nós não podemos nos fazer derrogados, de maneira nenhuma. Nós estamos vivendo este tempo. Nós estamos vivendo este tempo favorável, inteiramente favorável. Nós estamos vivendo agora este tempo de salvação. Como eu gosto de dizer, no tempo de chuva, o que faz é chover. E ninguém estranha que chova num tempo de chuva. Tempo de calor, é claro, faz calor. Como também, no tempo de milho verde, o que dá é milho verde. No tempo de manga, o que dá é manga. No tempo de laranja, o que dá é laranja. Veja, no tempo da salvação, o que dá é salvação. Deus está próximo de nós. Eu falo isso a você pessoalmente. Deus está próximo de você, meu irmão. Deus está próximo de você, minha irmã. E Ele está estendendo a mão para convidar você à reconciliação. Reconcilie-se com Deus. E estou fazendo isso hoje em nome do Senhor, como embaixador dEle. Claro, eu não sou nada, eu sou como você. Mas o Senhor me coloca agora como embaixador. E eu estou sendo porta-voz dEle. E estou lhe dizendo, reconcilie-se com Deus, porque Deus está lhe oferecendo reconciliação. Nós vamos viver todo um tempo maravilhoso, um tempo de graça. Um tempo de salvação, um tempo em que Deus facilita todas as coisas. Entre. Ou até digo, entremos juntos. Deixa eu dizer assim, num tempo de retiro. Claro, você não vai precisar sair da sua casa, você não vai precisar ir para um colégio, um convento, um mosteiro, não. Na sua casa mesmo, no meio dos seus trabalhos, indo e voltando para o serviço, indo e voltando para a escola, no meio dos seus afazeres, no meio das suas dores de cabeça, no meio dos problemas, nós vamos viver juntos um tempo de retiro. E quais são os elementos importantes para este tempo? Esse tempo de graça, esse tempo de reconciliação. Em primeiro lugar, ele vai ser um tempo de oração. Reze. Escolha todos os dias um tempo para você rezar. E seja fiel. Seja fiel. Tire um tempo seu para oração. Veja, é como uma terapia. Você já viu pessoas que precisam passar por fisioterapia? Ela precisa ir lá e fazer os exercícios, tem que gastar tempo, tem que gastar horas fazendo fisioterapia. Você está precisando de uma fisioterapia espiritual. Nós estamos precisando dessa fisioterapia espiritual. Vamos entrar nele. Então, gaste tempo com oração. Assim como a pessoa gasta tempo na fisioterapia, na ginástica, igualmente, nós precisaremos gastar tempo para oração. Segundo, nesse tempo nós vamos aplicar-nos na palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser a nossa chave. Eu já trouxe para você um trecho da palavra de Deus. Claro, todos os dias traremos um trecho da palavra de Deus. Aplique-se à palavra de Deus. Releia, releia. Como eu gosto de dizer, use lápis, use caneta. Não tenha medo de rabiscar a sua Bíblia. Você pode usar até caneta de várias cores, salientando essa, aquela passagem, mas trabalhe com a palavra de Deus. Na verdade, nós estaremos mastigando a palavra de Deus. Nós estaremos digerindo a palavra de Deus, ruminando a palavra de Deus. Durante esse tempo todo, nós teremos coisas muito práticas para nós irmos fazendo. Eu vou anunciando e você vai seguindo. Mas hoje, basta que nós fiquemos com essas indicações. Hoje já é um dia de salvação. Hoje já é um dia dentro deste tempo inteiramente favorável para nós. Então, se você não fez ainda, aplique-se à oração. Gaste um tempo de oração e gaste um tempo com a palavra de Deus. Nem precisa ser dois tempos diferentes. Pode ser o mesmo tempo. Onde você reza, onde você lê a palavra de Deus, onde você lê e medita a palavra de Deus, trabalha com ela e reza. A palavra de Deus nos leva assim espontaneamente a oração, reze. Esta é a coisa prática para nós no dia de hoje e nesses dias que nós vamos seguir. Nós vamos fazer tudo isso à luz do Espírito Santo. Nós vamos ser conduzidos nesse tempo favorável. Nós vamos ser conduzidos pelo Espírito. Deixe-se conduzir pelo Espírito Santo. E agora reze comigo. Abra-se diante do Senhor. Eu vou sugerindo a oração, mas reze você. Deixe que o seu coração se expanda diante do Senhor. Meu Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque a palavra é sua. Muito obrigado porque o Senhor me oferece reconciliação. Está ressoando, Senhor, nos meus ouvidos e mais ainda no meu coração, esta palavra: reconciliai-vos com Deus. Senhor, sinceramente eu digo, eu quero reconciliar-me contigo. Eu quero que esse seja um tempo de reconciliação. Eu quero viver, Senhor, profundamente esse tempo de conversão, esse tempo de graça, esse tempo de salvação. Eu quero, Senhor, sinceramente me dispor. Eu quero, Senhor, sinceramente aplicar minha oração. Eu quero, Senhor, gastar tempo com a tua palavra. Eu quero a graça da conversão, e por isso, Senhor, eu peço a graça de me converter sinceramente. Obrigado por esse tempo favorável que me das. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor se apresenta e diz: eis o tempo de conversão. Eu digo: Senhor, eu quero me converter. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus. Amém. Eis o tempo de conversão.